Hoje é sábado, 17 de dezembro. Tá começando o podcast da mamãe. Conocerte el mundo era plano, aunque lo discuta usted, señor Galileo. Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Essa introdução me é familiar de algum podcast. Então vamos começar logo. Vamos começar logo com os ouvintes, meus queridos ouvintes, com os quais eu estou em falta. No último programa só entraram os comentários sobre o Café Tacuba, mas eu tinha comentários do programa anterior, eu imprimi e guardei bem guardadinho para ler hoje. Ainda escrevi em letra bem grande, espaço do ouvinte pod 18. Viu, Edinho? Assim que se faz para não perder os comentários e depois não levar a bronca de ouvinte. Então, vamos aos comentários. Primeiro, eu percebi que a volta do bom humor foi saudada pelos ouvintes. Eu compreendo, gente. E a primeira mensagem foi do Luiz Baltar. Vamos ver. Adoro o seu podcast, viu? Aline, que bom que o seu mau humor acabou bem rápido. Risos, risos, risos. Não sou de escrever e-mails, estou desde o pod 15 para te escrever, mas você merece. Primeiro que seu marido não leia isso, vai ouvir, né? Acho sua voz uma delícia e adoro sua maneira informal de conduzir o podcast. Passei a ouvir, gostar e conhecer mais a música latina por sua causa. Antes só conhecia Orixás e Shakira. Risos, risos, risos de novo. Muito obrigada, Luiz. Eu fico muito contente de saber que você se interessou por música latina. Não é porque eu quero que as pessoas gostem do que eu escuto. Só que normalmente a gente não tem acesso às coisas que estão fora da mídia, então o podcast é um veículo de informação. Isso é muito legal. Eu mesma aproveito para conhecer muita coisa ouvindo os programas dos colegas. E felizmente eu estou conseguindo passar novidade para vocês. Luiz, muito obrigada. A gente continua conversando por e-mail, né? Muito obrigada mesmo pela força. Espero que você tenha gostado das musiquinhas. A próxima mensagem foi publicada no Multiply, na página do Pod 16, e é do Sérgio Vieira. Parabéns, Aline. Descobri você ouvindo o podcast do Marcos Lacerda e sua analogia misturando Einstein, gatas, rádio, podcast, porcos, escambau. O que me deu ideia de uma pequena animação, assim que finalizar, envio a vocês. Tô esperando, viu, Sérgio? Baixei todos os seus programas e, Deus do céu, ouvi tudo em 2 dias. Mais tarde eu comentei com ele, eu que digo, meu Deus do céu. E o que é digno de nota é a sua gentileza, mesmo de mau humor e querendo baixar o pau em algo, alguém, e do estilo ímpar do seu podcast, maravilha. Conheço podcasts desde 2004 e desde setembro de 2005 ando ensaiando o lançamento do meu podcast, mas agora não tem jeito, dei o primeiro passo. Ele deu o nome, Impressões Digitais. E até semana que vem o danado tá no ar. Prazo já expirou. Aí não vai ter jeito. Olha, já baculei aí, gente. Vou enviar a promo pro Mundaréu de Podcasters. Conto com seu apoio e desde já agradeço. Abraços paulistanos. Sérgio, eu não acredito que você ouviu tudo de uma vez. E já expirou o prazo, como eu disse, eu tô esperando. Tá todo mundo na expectativa do podcast mais anunciado da história. Pode mandar a promo que eu anuncio com todo prazer. Muito obrigada mesmo, você é muito gentil. Outra mensagem também foi publicada no Multiply, já na página do Pod 17. O Fabiano confirmou o que eu disse sobre o Café Tacuba. Vamos abrir a página do Pod 17... Eu imprimi, gente. Imprimi, escrevi em letra de garrafas, como eu falei pra vocês. Mas quem disse que tá aqui? Tá tudo em outro lugar. Mas ainda bem que eu tenho uma conexão maravilhosa. Tá aqui, Fabiano. Muito legal o podcast. Eu já tinha ouvido falar dessa banda e gostei muito. Valeu. Obrigada a você, Fabiano. meu vizinho de Multiply, normalmente ele que entra lá pra comentar meus artigos de Fórmula 1, agora tá ouvindo as besteiras que eu falo também. E esses, todos esses foram os comentários dos meus queridos ouvintes. E se você quer se manifestar, escreva para alinemultiply@gmail.com ou entre na minha página no Multiply, linwilliams.multiply.com. Só que lá o comentário só é permitido a membros do Multiply. Eu vou tocar pra vocês então Pablo Milanês, uma sugestão do Luiz Baltar. Eu vou tocar La Soledad. Eu não sei, Luiz, se essa faz parte do seu CD de bolero. Eu acho que não. Mas pra vocês verem, não sou só eu que tô passando coisas novas pra vocês. Eu também não conheci o Pablo Milanês e gostei muito da dica, Luiz. Muito obrigada. Com vocês, La Soledad. Amigos. La soledad es un pájaro grande, multicolor, que ya no tiene alas para volar, y cada nuevo intento da más dolor. La soledad anida en la garganta para esperar el grito que se arranca con su cantar, cuando llega el silencio del desamor. La soledad a veces tiene ganas de acompañar el rostro que recuerda mal aquel amor que nunca fue para soñar. La soledad inventa la más bella aparición, remueve los rincones del corazón, para quedarse sola la soledad. La soledad a veces tiene ganas de acompañar el rostro que recuerda mal aquel amor que nunca fue para soñar. La soledad inventa la más bella aparición, remueve los rincones del corazón, para quedarse sola la soledad con su niñez, su mocedad, con su vejez, para llorar, para morir en soledad. La la la la la la la la la la la la la la la la la gente. Quem ouviu o Pod 16 e depois assistiu na TV ao sorteio das chaves da Copa do Mundo, teve o prazer de reconhecer aquele guitarrista colombiano. É. Eu fiz a besteira de ligar na Band News. Por quê? É um canal forte em coberturas ao vivo, eu achei que as outras TVs só iam transmitir o sorteio, que as chances de eu ver o show do Ronis eram maiores na Band News. Liguei a TV bem na hora em que o Juanito começou a cantar, aí... Quando a música acabou, os comentaristas da Band News, que eu não sei como se chamam, começaram a malhar os alemães, que gostam daquilo, e impuseram aquilo ao resto do mundo. Eu achei inapropriado. Lugar de emitir sua opinião pessoal é podcast, blog, site pessoal, coluna de jornal, coluna de revista. Não em uma transmissão da TV. Tá, se o assunto ali era futebol, então eles que se limitassem a comentar futebol, né? Sinceramente, eu achei uma crítica inadequada, que não combina com esse perfil da TV de invasoras de lares, porque televisão invade a nossa privacidade, então ela tem aquela coisa politicamente correta, aquela coisa escorregadia que a gente critica, né? Mas, peraí. Você gostaria de ligar a TV para assistir uma apresentação e logo depois ouvir os funcionários da TV falando mal daquilo que eles mesmos passaram? Ainda mais na TV paga? Não. Pior de tudo é que o Marcelo viu na Globo e disse que o Galvão Bueno foi correto. Parabéns, Galvão. Você merece todo o meu amor. Tudo bem que eu te mando calar a boca 200 vezes durante a corrida, mas fora isso, você é um cara muito legal. Aplausos para Galvão Bueno. O assunto agora são os podcasts. Eu vivo falando aqui dos meninos do Mundo F1 e algumas semanas atrás os meninos quase explodiram o celeiro. Uma tragédia, gente. Mas já tá tudo bem com eles, o celeiro tá inteiro, não houve baixas, os bichos também estão todos passando bem. Hoje eu vou falar de outros dois podcasts com afinidades com a Aline Multiply. O primeiro é o Ritmo Latino. De los estudios de KRNM FM en Saipan, este es Ritmo Latino. Buenas tardes, chiquitos, y bienvenido a Ritmo Latino, an hour of eclectic Latin music from Boogaloo and beyond. My name is Neil Homan, and coming up, a very special post-Latin Grammy episode of Ritmo Latino. Of course, this program airs weekly, Sunday afternoons from 1 to 2 p.m. on 88.1 and 89.1 KRNM-FM in Saipan and 89.3 KPRG-FM in Guam on commercial-free, listener-supported public radio in Micronesia. And for this week's playlist and to find links to purchase the music you hear on this episode, go to ritmolatino.org. As some of you may be aware, the 6th annual Latin Grammy Awards took place on November 3rd in Los Angeles. And coming up on this episode, some of the winners, some of the losers of this year's Latin Grammy nominees, including Marc Anthony, Ana Bárbara, Basilos, Juanes, and Daddy Yankee. But up first, after rummaging through the bands on MySpace.com, I came across this funky electronica outfit that will be releasing an album in January on the Nacional label called Mexico, Mexico. This is Instituto Mexicano de Sonido with the track Mirando a los Muchachas. Este es Ritmo Latino. O Ritmo Latino vai ao ar pela rádio pública KRNM de Saipan, uma pequena ilha na Micronésia. Esse barrou o pessoal da Guatemala em matéria de lugares estranhos, lugares desconhecidos. O apresentador é o americano Neil Horman, e eu já falei com ele por e-mail no meu terrível inglês, e ele é gente boa. O outro podcast vem da Inglaterra é o Caipirinha Appreciation Society, apresentado pelo MDC Swing, que leva a música brasileira para a terra da rainha. A destacar também que o MDC Swing é meu vizinho no Multiply. Estaria surgindo assim a rede Multiply de podcasts, não fosse o fato do Multiply não estar exatamente preparado pra gente, né? Yes, this is the program Caipirinha Appreciation Society show, and today we began the program with a really, really good track. Yes, I am MDC Swing, and I just played to you a guy called Antonio Nóbrega. Antonio Nóbrega is he's a maestro in Brazil. He's an artist. He's an actor. He has got lots of the Brazilian culture in his veins, you know, and he works out. He's from Pernambuco, and his art is all around, you know, kind of medieval stuff, you know, and this is one track describing when the first, let's put it like that, when the first white people got into Brazil, you know, and it lists the name of lots of tribes that used to live there in Brazil in perfect harmony with nature until the white people get there and messed up everything, isn't it? Well, yeah. Como sempre, os links estão no Delicious do programa, delicious.linwilliams.pod18. Pode ir lá e conferir. Agora tem mais um, mas não sou eu que tenho que falar do podcast do Seu Silva, né? Eu vim aqui para dizer para vocês que o Seu Silva falou do meu podcast. Eu tô muito feliz, poxa, o espaço lá no Seu Silva é valioso. Escuta aí a rasgação de seda. Vamos lá, continuando... Calma aí, Seu Silva. Um programa que dura mais tempo do que a minha viagem de casa para o trabalho no trânsito congestionado de sexta-feira. Chovendo, com feira livre no caminho, e sabendo que eu moro na Casa do Chapéu e vou de ônibus, tá um tanto comprido sim. Na minha opinião, faz 2 e 1 hora por semana. Coitada da Lina, ela mora longe mesmo. Ou ela mora longe ou eu que falo bastante aqui. E ela vai e volta e chega em casa e o Seu Silva não parou de falar ainda. Então ela dá a sugestão de fazer 2 programas de 1 hora por semana. Dois programas de uma hora por semana. E vamos ver, né? E ela continua, né? Mandou depois mais um. Sucesso! Eu gosto da frase que aparece quando a gente publica esse comentário aqui. Publicado com sucesso. Me sinto um sucesso. Ah, chega, vou parar de perturbar. Bye, bye. Obrigadão, Aline. Ela tem um podcast. Acho que é Aline Multiply. Se não me falha a memória, mas de qualquer coisa, é só entrar lá no diretório do Você Pode, na área de esporte. Ela tem um podcast que ela fala sobre Fórmula 1, notícias. É bem, bem bacana mesmo, né? Estou aguardando já entrar a temporada do Fórmula 1 para receber notícias novas pelo podcast da Linda, né? Então, obrigadão, parabéns pelo seu podcast. Sacto? Bem, muito obrigada, Ed Silva, por citar o Aline Multiply dentro do seu muito prestigiado show. Muito obrigada por me classificar na sessão de esportes, porque eu estou sozinha lá. Mais visibilidade do que isso. O cara chega lá na sessão de esporte e encontra a Aline. Que raio é esse? E também muito obrigado por ter diminuído Alguém Precisa Falar, porque eu te amo, mas você estava me levando à loucura. Eu moro longe e você fala muito. Mas Alguém Precisa Falar. Agora eu vou tocar uma música que foge totalmente do perfil desse podcast. Ela tá em inglês, não tem qualquer relação com música latina. Eu não sei quem é essa moça que canta, a tal da Sherry. E eu descobri num filme... Olha que desastre, gente. Quando eu sento pra assistir filme lá em casa com o Marcelo, eu assisto a maravilhas como Batman e o Segredo da Mulher Morcego. É um longa-metragem de animação, né? E durante o filme aparece a personagenzinha ela cantando. No final do filme a gente ficou esperando os créditos para pegar o nome da música e da cantora. Então com vocês, Cherry, Better Never. Amigos, agora eu vou contar para vocês uma história. No início dos anos 80, os bolivianos, Los Jarcas, compuseram uma música chamada Llorando Se Fue. É uma saia afro-boliviana, que vem a ser um ritmo típico da Bolívia, é um ritmo andino. Anos mais tarde, essa música ganhou uma versão em português. Se eu não me engano, o nome da compositora é Márcia Ferreira. Até aí, tudo bem. Foi tudo feito dentro da legalidade. No início da década de 90, um grupo de DJs franceses formou uma banda chamada Kaoma e eles mixaram essa música, usaram a versão em português e divulgaram para o mundo todo. Se você não estava em Marte nessa época, você conhece o mega sucesso Chorando Se Foi. Quem um dia só me fez chorar, que fez a gente bater coxa por aí e nos obrigou a vestir aquela sainha horrível. Mãe, eu quero uma saia de dança lambada. Ai, que vergonha. Os criadores do Kaoma inventaram um pseudônimo e, sob esse pseudônimo, eles registraram a autoria da música nos cartórios franceses. Mas os bolivianos e a compositora brasileira entraram na justiça, travaram uma verdadeira guerra judicial mas no fim das contas eles foram beneficiados pelo Código Internacional dos Direitos Autorais e foram reconhecidos como os verdadeiros detentores dos direitos autorais da música. Eu vou tocar para vocês então a versão original, Llorando Se Fue, que é parte cantada em espanhol, parte cantada em quechua, do grupo Jarcas. E também queria agradecer ao meu vizinho de Multiply, Edgar Roberto, pelas informações e queria pedir a ele que me corrija caso eu tenha pronunciado alguma coisa errada. Você, por favor, grava sua voz e envia, e no próximo programa eu corrijo a minha pronunciação. Então, com vocês, o grupo que é um dos orgulhos nacionais da Bolívia, Los Jarcas, com Llorando Se Fue. Amigos, o bloco que acaba com o cronograma do meu podcast. Até quarta-feira eu não tinha nada. Na quinta-feira cai tudo na minha cabeça e na sexta-feira eu tenho que fechar a pauta em velocidade recorde. Notícias bombásticas. Michelin abandona a Fórmula 1 no final de 2006. McLaren rouba patrocinador da Ferrari. Williams assina com a Philips. E não deu tempo de preparar mais nada porque a locutora tem um almoço de fim de ano. Michelin abandona a Fórmula 1 no final de 2006. A notícia bombástica da semana foi a decisão da fábrica de pneus francesa Michelin em abandonar a categoria. A Federação Internacional de Automobilismo já havia anunciado a decisão de usar um único fornecedor de pneus, mas só a partir de 2008. Muito motivada pelo episódio do GP de Indianápolis, aquele que a Michelin esqueceu de levar os pneus certos para a corrida. E 7 equipes se retiraram da prova depois da volta de apresentação. Depois daquilo, a FIA adotou medidas para forçar a Michelin a sair, descaradamente. Os franceses acusam a federação de comandar o esporte de maneira obscura e várias vezes antiética. Tá, até aí, nada demais, todo mundo sabe. Mas a verdade é que a Michelin entrou na categoria em 2001, com 5 equipes, sempre foi competitiva e sempre apresentou a melhora contínua. Cada ano você viu o rendimento dela melhorar. Até que, em 2003... o tal do obscurantismo do regulamento foi usado contra eles. Eles foram obrigados a mudar a construção do pneu no meio da temporada. Aquilo não me desce até hoje. Eu só não digo que o campeonato foi roubado, porque a besta do Rancho tratou de arranjar um contratinho com a McLaren e passou a pilotar igual o seu Gilberto, o motorista calamidade pública lá do meu trabalho. Meus queridos, quem tem Ruante na equipe não precisa da FIA jogando contra. Ok, Aline, concentre-se. Para de falar mal do Ruante. Para, volta ao assunto. Michelin, que foi a grande beneficiada pela mudança da regra de pneus de 2004 para 2005. Finalmente, eles chegaram ao título. A Michelin que equipou a campeã Renault e a vice-campeã McLaren. A troca de pneus foi proibida durante a corrida esse ano e os pneus Michelin foram os mais resistentes. Tá bom que McLaren, Williams e Toyota teriam ressalvas a fazer quanto a isso. Mas outro fator que levou a Michelin ao campeonato foi que das 10 equipes, ela equipou 7, enquanto a Bridgestone só tinha Ferrari de equipe de ponta. A quantidade de dados que a Michelin recolhia a cada prova e a cada teste era fantástica. Só que isso levou os custos à estratosfera. E agora que ganhou o título, ela decidiu que é hora de pegar o caminho da roça. Isso, gente, é coisa de francês mesmo. A Renault, por exemplo, já fez assim quando era fornecedora de motor. E agora que é dona de equipe, vez por outra se comenta sobre a permanência deles na categoria. Olha que eles acabaram de ganhar o título. Eles sempre dizem que ficam enquanto for interessante. A Federação Internacional de Automobilismo soltou um comunicado expressando sua alegria com a decisão da Michelin. Dizem assim: todos são muito gratos a eles pelo trabalho feito e por terem dado a notícia com antecipação. Nossa mãe, mas claro que isso só um já vai tarde. Agora, rapidíssimas. McLaren rouba patrocinador da Ferrari. A operadora de telefonia móvel Vodafone estava com a Ferrari desde 2002. E em 2007, nós teremos a equipe Vodafone e McLaren Mercedes. E esse nomezinho no início, chamado Title Sponsor, vale um dinheiro. Boatos dizem que a McLaren vai ser pintada de vermelho e eu quero ver muito isso porque muita gente vai infartar. Williams acerta o patrocínio da Philips Shavers. E eu vou enviar esse podcast pro pessoal da Philips, dizendo que eu falo o nome da Philips. E a Philips não precisa pagar nada para eu falar o nome da Philips. Mas que esse contrato fica difícil, né? Eles vão promover barbeador elétrico. Eu quero ajudar, eu quero muito ajudar, mas eu não tenho barba. O pior, o meu marido também não tem barba. Se ao invés de Philips Shavers o patrocínio fosse só Philips, coitadinho do Muvo, era o primeiro a sair voando por essa janela. Trocado pelo MP3 Player da Philips, é claro. 15 vezes sem entrada, primeiro só em fevereiro. Marcelo também tá na expectativa de pegar pra ele o enjeitado, né? Puxa, Philips, vamos melhorar esse contrato, pô. Vocês não vão se arrepender. E quem poderá salvar a Super Aguri? Já temos uma candidata séria ao fim do grid. Eu disse a vocês, alguns programas atrás, que a Super Aguri só precisava da aprovação das outras 10 equipes para ter seu pedido de inscrição aceito. Só que existe um benefício concedido às 10 melhores equipes do campeonato. Elas não pagam o transporte de seus equipamentos ao redor do mundo. Como são 10 equipes no campeonato, ninguém precisa se preocupar. Por isso que vocês viam sempre o pessoal da Minardi feliz e sorridente. Com a chegada da Super Aguri, alguém será a 11ª colocada. E quem é que vestiu a carapuça? A MF1, que não quer perder os privilégios de estar no fim do grid, nem de ter o nome mais ridículo. Vocês querem ver a Super Aguri no grid em 2006? Lembrem-se, a chance de continuar vendo Takuma Sato. Vocês querem? E-mails para alinemultiply@gmail.com. Eu mandaria para Midland, só que eles ainda não têm e-mail. Sente a estrutura, né? Como essa deve ser a última edição da Rádio Box News em 2005, eu tenho uma coisa a dizer para vocês. Naran Kartiken. Que tem ele? Nada, é que eu aprendi a pronúncia correta do nome do indiano. É assim que se fala na Índia. Naran Kartiken. Eu não podia encerrar as transmissões da Rádio Box News sem dizer isso pra vocês. Naran Kartiken. Gente, eu vou ficando por aqui. Então eu tenho que agradecer mais uma vez a atenção de vocês, ouvintes. Eu vou tentar fazer programas cada vez mais curtos, porque é fim de ano, não tem mais assunto, a gente não quer mais saber de nada, a gente só quer festa, a gente só quer diversão, a gente só quer estar junto da nossa família, né, Carolina? Agora você pode falar. Oi. Então, muito obrigada a você, ouvinte. Vocês lembram que eu ficava perturbando no final do programa? Eu queria agradecer, queria também pedir que me enviassem as MP3 do CD acústico do La Quinta Estação. Pois a minha amiguinha Ana enviou, gente. Eu tenho o CD acústico do La Quinta Estação, eu passo o dia inteiro cantando. Muito obrigada, Ana. Te quiero mucho. E eu vou encerrar esse podcast de maneira muito especial. Fiquei muito feliz quando eu recebi esse pedido de ouvinte. O Marcos pediu A Puro Dolor, do Som by Four, e ele oferece para sua esposa Valéria. Então, com vocês, o pedido do Marcos para Valéria, A Puro Dolor. Muito obrigada, até a próxima. Tchau. Dá tchau, Carolina. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento. Sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Estoy muriendo, muriendo por verte. Estoy agonizando, muy lento y muy fuerte. Hey. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida. Sin ti yo saben a puro dolor. Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla, que no me ha afectado lo de tu partida, pero con un dedo no se tapa el sol. Estoy muriendo, muriendo por verte. Estoy muriendo, agonizando.